sabe se é mulher ou rapaz. O bicho tá atiçado, sempre querendo mais. O vício é dele, o que posso fazer? Quando me pergunta, só sei responder: você é moderno e eu te odeio. Mas não leva a sério o que digo, pois um dia tá seremos amigos. Quando chover, porra com sangue numa casa de merda com um tchasson dançando a boca. Nós vamos brincar, soltar o mundo nas caras, se masturbar velhinhos lendo Bukowski, ouvindo as coisas que só a gente pode, abraçando árvores, decorando cadáveres, fazendo todas as coisas que tivemos vontade. Eu não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau de ninguém. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau, chupa pau. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau de ninguém. Pediu pra sua mãe pra poder chupar seu pinto. Pediu pra sua mãe pra poder chupar seu pinto. Seremos amigos. Quando chover, porra com sangue numa casa de merda com um Jason dançando a boca. Nós vamos brincar, soltar o mundo nas caras e masturbar velhinhos lendo Bukowski, ouvindo as coisas que só a gente pode, abraçando árvores, decorando cadáveres, fazendo todas as coisas que tivemos vontade. Eu não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau de ninguém. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau, chupa pau. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau de ninguém. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau, chupa pau. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau de ninguém. Não vou chupar pau de ninguém, porque eu não vou chupar pau, chupa pau. Pediu pra sua mãe pra poder chupar seu pinto. Pediu pra sua mãe pra poder chupar seu pinto.